Fala, boa tarde, Golden 008. Boa tarde, Golden 008. Fica em frente, Juliette, portão 8. Sentiu Juliette para a posição 1, Golden 008. 4116, contact now, Salvador, final, frequency 119.35. 119.35, Azul, 4116, thank you. Chegou 9240, autorizado chegada a Mari, até a posição Mari. É, tem ciência da gestão de pouso em Salvador? Sobre regra de voo visual na 10017? Ah, negativo. Tem ciência, posso tornar o estágio no raio de 100 milhas visual, da esquina direita, setor sul. Tem intenção de pouso na 10017 ou na 10, sobre regra de voo visual? Então o procedimento será voar Mari, após Mari vai voar a posição Momba, após Momba vai voar à esquerda, receptar um sinal de 3 milhas da cabeceira 10, a fim de evitar as áreas de exclusão. Esse procedimento deverá cancelar as áreas de voo, pouso somente sobre a área de voo visual na pista 10, ok? Ok. Então, após Mari, Momba, e uma sinal de 3 milhas visual, então na 0, voa 9240. Afirmativo, desça até o 060, após Mari, então voa Momba. Me escuta, gol 9240. Ok, então Mari, Momba, na consulta 9240, gol. Vento 220 graus com 08 nós. Seria nós temos uma determinação de negativo pouso na cabeceira 28, ok? 29, obrigado, boa noite. Boa tarde, Gol 85, escrevi Alfa Juliette Gate 05. Gate Alfa Juliette 05, Gol 85. Gol 9240, controle. Informação da torre, agora informa chuva leve sobre o campo e a operação está a 1.500 pés de teto com 5 mil de visibilidade. Sim. Thank you. Controle Salvador, boa tarde, informação isso, Golno 966, pro de Mari. Golno 966, vou em Mari, desça até o 070, informo que a operação deverá ser sob regra de voo visual pouso na 190, ou também sob regra de voo visual pouso na 197. Com quem é a cabeceira que prossegue? Para 190, Golno 966. Bem, então após Mari vai voar a intercepção Momba. Depois Momba deverá curvar à esquerda para interceptar uma sinal de 3 milhas da cabeceira 190 a fim de evitar as áreas de exclusão. Sente, após Mari voa Momba, confirme? Confirmo, Momba. Sente, voa Momba após visual, Romero. Bom dia, passageiro 2230 para ingressar na base. Passageiro 2230, informa chuva de leve a moderada sobre o campo. Reporte na final da 1-0 a 3 milhas da cabeceira, evite ingressar na área amarela. O vento 210 graus, 07 nós. Uniforme Mike Bravo Alfa. Não é Momba, Mike Oscar November Bravo Alfa. Ok, Momba, sim. Boa tarde, eu posso falar uma palma, está perguntando, tem informação. O quê? Quem quer chamar o controle? O Papatango, prossiga para o controle. Tem informação e liga a autentida. Ok, como está no espaço aéreo Golf, não atrasa para informar no setor, descida ao critério. Confirme regra de voo. Na visual. Gente, mantém a regra de voo visual e ponte crescendo na terminal a 40 milhas, Alfa Tango Tango. Voltará Tango. Livre pouso, parceiro. Pouso 2230, 230 graus, 08 nós. 9240, faça espera na posição Momba. Espera em Momba, 9240. Parador, voo 966. Siga. Confirme, nenhuma chance de pouso na 28? Nós temos uma determinação em... coordenação com a defesa aérea, que negativo pouso na pista 28. Tá legal, eu achei que fosse mais lógico, mas tudo bem. Estamos aqui após Mário Momba, sempre. Passaleiro 2230, aos 36, direita 121, decimal 9. Direita 2, 19, obrigado. falador, cordial, boa tarde, 2230, passarei do livrão. 2230, boa, chega via Alfa Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, obrigado. Alô, 2230, passarelo? Chega, passarelo. Satisfação daquilo, senhor, a gente pode ingressar na próxima ou autoriza o retorno da presente? A seu critério, eu segue em frente, Juliette, ou faz o backtrack, tá livre? Então vai em frente, Juliette, agradece aí. Desculpa aí, equipe, obrigado, passarelo. Sem problema, valeu. Gono 966, controle. Prossiga 966. Então, informação para o Gono 966 e para o Gono 9240. Posta agora, informa agora que Salvador opera com a pista 28 e recebemos uma nova determinação que vai ser autorizado os pousos e instrumentos naquela pista. Okay? O procedimento vai ser o ILS Zulu. Vento agora 1040 com 8 nós. Mantenha a espera conforme solicitado anteriormente na posição Momba, aguardando instruções. Sente, mantendo espera em bomba, após ILS Zulu da 28966. 9240 também, ciente. Alfa Tango Tango, controle. Escuta, senhor. Agora em contato radar 40 milhas de Salvador. Então a tráfego necessitou informar, tá livre de descer para a altitude de tráfego, voe direto rotatória. Direto rotatória, Alfa Tango Tango. Alfa Mike XA 9536 Clear Cali. Arrival descending maintain flight level 080 and expect ILS Zulu runway 28. descendo espera Golo 966, descendo para o 070. Golo 966, desce e mantém o 070, ainda espera em Momba. Mantendo o 966. Mike XJ 9536, descend and maintain flight level 080 and make hold over Momba intersection. 0 graus, 049. Precipitação chuva leve, está molhada. Ciência, Mike Lima Oscar, executa a piloto, pela esquerda. Inicial para a piloto. Vai e salto, será final de piloto, Mike Lima Oscar. Alpha Mike XG 9536, Salvador Control. Alpha Mike XG 9536, Salvador Control. Já o Love reporte na final, Lima, Mike Lima Oscar. Passaram passar o 2230, aguarde um minuto 4. Descend and maintain flight level 080 and make hold over Momba intersection. 080 and make hold at Momba intersection. 04 miles. Mike Lima. Então, controle. Escuta. Ficando agora final Salvador, na frequência 19, decimal 35, voa no rotatório, evitando as áreas de exclusão. 19935. Então, prossiga. Gente, Alfa Tango Serra, para Serra Bravo Lima Papá, prepare a Momba e aguarde cópia. Pode que se encontra a pista aqui da cola. Controle. Escuta, aliás. Completa essa rota e prossegue na chegada. Cari, está livre descer agora até o nível de voo 050. Completando a órbita, chegada Cari, nível 50, voo 9240. 230 graus, 03 graus. Solo aos 4.000, táxi. Chegada IPIT, desça e mantenha 050, sob vigilância radar. Chegada IPIT, desça e mantenha 050, pode mandar 350, senhor? Maneira ativa, vai ser o número 45, regime na aproximação para 28. Guarde o LS Zulu daquela pista. Ok, guardando o Zulu daquela pista. Consciente, a viatura já será deslocada para recolher. 9240, qual a velocidade que mantém? Batendo 190. É possível aumentar a velocidade, Gol 9240? Aumentando agora. Para livre aumentar a velocidade é o seu critério, ok? Descendo para os 50, mantendo a chegada a cara. Ok, aumentando a velocidade, 50 cara, igual 9240. Gol no meio, posição Gol no 966, controle? Prossegue no 966. Estreta mais essa rota e após prossegue na chegada a Cari. Está livre descer até o nível de voo 060, tá presente? Sente descendo para o 060, após na órbita Cari. 966. Zero, primeira curva à esquerda. Sai da Momo, transição eleva. Acompanhe aí, eleva conforme roda. Controle 120, décima 8, transporta 5432. Solo Salvador, boa tarde, eu vou 1884, tem informação aí que estou aí, volta para Aracaju, quando poder. Boa tarde, vou 1884 para Aracaju, prepare a PUCA e agora de cópia. PUCA, aguardando o cópia, 1884. Solo Salvador, boa tarde, eu vou 2017, quem tiver aqui, eu estou direção para ele. Boa tarde, 2017, para dar a chamada. Então, Salvador em 119, decimal 35. 1935, 9240. Bolo 966, está livre curva à direita na proa de Cário. Direita proa de Cário, 966. Vindo 060, Gol 966. Desça até 4 mil pés, 1015 o ajuste, Gol 966. 4 mil pés, 1015 o ajuste, 966. Segurando aí, Vicky. Roger, stand by, Azul 4116. Na escuta para a cópia. Para lá está autorizado uma centena. Decola da pista 107, primeira curva à direita. Contra o perfil da saída da El até 2,5 milhas afastado de Salvador. Após da El, rua direto Latap. E após Latap, conforme rota. Controle Salvador 120.8. Responder 5502. Após a decolagem, estará restrito nível 040. Aguarda as instruções de controle para ascensão. Bolo 966, chame agora sinal Salvador na frequência 119, decimal 35. 119, 966. Bolo 097, chame agora o controle final na frequência 119, decimal 35. 935, voo 0, 97. Certo, cotejamento correto, qual o PV? Com meia dúzia, a bordo, para acionamento, chame a torre 295, ajuste 1 a 0, 1 a 5. Sou sempre, siga. 7, a bordo do voo. 3, táxi livre ao estacionar frequência livre. Good afternoon, it's 018, go ahead, it's ground. B11, UB, T24, request, push back and back. Okay, send back a minute. Send back a minute, please. Roger. Salvador, voo 1964 para o Rio de Janeiro Galeão, tem que ser feito. Voo 1964, posso parar o aeroporto para o Galeão? Afirmativo, para o Galeão. Sim, confirme o horário do plano. Ao 08. Afirmativo, 967? Voo 967. Gente, prepara a agora, para o quadro. Está aguardando 967. Contact Salvador Final on frequency 119 and decimal 35. After MOPA, getting to carry 6000 and 119.35 out of Mexico, 953. To 8018 Scout again. To 8018 sequence pushback B11. Okay, Roger, due to Retic Juraya, the departure will be in more 10 minutes this time up here, okay? Roger, no problem. Exit off, I see 8018, standing by. 1884 para cópia, era Caju para cópia? Cópia, cópia. 230 autorizado, decolada. Corrigida. Guarde um minuto cópia, o 1884, vamos checar uma situação. Guardando, 884. For 116, I'm grounded 55, left 121, this morning. Left 121, this morning, and 041, 16. Taxi, ajuste no 0 no 5, chama para ingresso no 7, Alfa Tango Sierra. Over the ground, 4116. 4116, taxi Alpha Juliet Gate 03. Alpha Juliet from Gate 03, and 4116. Voo 9240, final 28. Voo 9240, continua a aproximação, pista 28, vento 250 graus, 049, aguarda a pista dele. Voo 9240. Temos a sua autorização, porém devido à ativação da área restrita, devido ao jogo na área de Salvador, e operação agora com a pista 28, estamos coordenando a possível subida. Voo 984-2017-967, devido à situação, aguardem cópia, por gentileza. Voo 884, aguardando cópia. Voo 2017. Cuidado, pista 28. Precurso na 28, 9240. 19240, após pouso, evite taxiway eco, devido paraquedas na taxiway. Ok, estamos aí, 19240. Salvador, Golo 966, na final estabilizada. Golo 966, continue a aproximação, pista 28, aguardando pista livre. O vento 250 graus, 03 nós. 966. Salvador, Golo 097. Golo 097, o número 2 agora na aproximação. Continue e aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Golo 097. Golo 9240 no solo aos 00. Reporte livrando a pista. Reportará. E mantenho no 7, Alfa Tango Serra. O solo rugou o 2097, estaria pronto para o 27. O 4462 está em contato radar, agora 64 milhas sudeste do Salvador. Vou ir na proa de Momba para intensificar a chegada cara e retorno para a descida. Momba Mike, Oscar, November, Bravo Alfa. Os autorizado na 28, vamos lá, 66. Pista 28, procedimento ILS Zulu. Solo, voo na 967. Chega na 967. Solo na 967, a gente já está pronto aqui no 0, aguardando a localização. Gente, voo 967, agora estamos operando com a cabeceira 28 e devido às áreas restritas e proibidas estarem inativadas, necessário que haja a... Primeiro haja a desativação das áreas para que seja possível parar com a cabeceira 28. Isso deve ocorrer em umas 10 a 15 minutos. Estamos executando essa coordenação, então posso que aguarde. É uma instrução de clientes. Ok. Enquanto vocês entrarem na sessão de extensão, com a guarda, eu aprovo a saída dos dois galões. Inclusive, as saídas serão coordenadas. Aguarde um instante, por gentileza. Ok, obrigado. Voo 1884, na sequência. Gente, Golo 984, 2097, Golo 9067, paciente do chefe. Obrigado. Caso não consiga obter a pista livre, informo que a RM terá com curva direita, restrita a 2 mil pés, devido à restrição da área, das áreas aqui, amarelo e vermelho. Poxa, RM tira 2 mil para a direita, Golo 9067. Golo 966, no solo 03, libera a esquerda, 1219. De esquerda, 1219, Golo 966. Golo Salvador, o senhor prossegue visual para 197, ou intercepta curta sinal 3 milhas da 10 e daí modifica para pouso. Ok, gente, o senhor mantenho da proa de Momba, após Momba será vetorado para final, curta final visual da Bíssima Zero. Alfa Juliette, portão 11. 09, portão 09, gate 09. Vente 09. Boa noite, 84, é só voltando. Prossiga. Pode correr da capixeira 190. Sendo assim, tá pronto, cópia? Volta, cópia. 230, autorizado para Aracaju. Decola da pista 190, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controlando 20.8, transponda 5556. Autorizado, nível 230 para Aracaju, conforme o nosso plano, decola da 10, saída Puca, transição Caju. O curva esquerda. Aciona 5556 com todos 208, com 184. 284, protegimento correto, após a decolagem manter a posta 3000, quando então esquerda na frente da PUCA. Ok, após a decolagem manter a posta 3000, depois esquerda PUCA, 184. Correto, aguarde para o pushback acionamento de pronto. Guardando, 184. Solo, boa tarde, Gona 097. Boa tarde, Gona 097, siga via Alfa, direto, portão 4. Alfa, 94. Mexico 953. Mexico 9536. Clear to land runway 28, 260 degrees, 0 for knots. Clear to land runway 28. Para descida, 4462. Azul 4462. Estamos em identificação, veio por WhatsApp para a chegada máxima. Estamos fechando zero, posteriormente LS, XP. Confirme o nível autorizado, vai WhatsApp e vai ficar atendendo. Cidade descer para o mesmo voo 050, ajuste ao time, estamos 0-4. 0-5-0-14, vai ficar atendendo. 120, decimal 8. 208, grato, até a volta. Então, já podemos fechar. O pushback aguarde o instante, aguarde a autorização. Ok, então pronto. Gente. Já vai que se virou ali, quer me ir pushback? Tudo vai mais 3 minutos, please. Ok. Desculpa, me voou 100 na série da El. 100 na da El. Já tem autorização do 2017, Paulo? Chama do 07, só um minuto, cópia. Eu a Nate, pushback Sarata, approved, come back right to taxi. Expand Sarata, approved, 053-018, confirm 258. Get this. Expand Sarata, approved, confirm 258. Okay, expression is 230 degrees with 06 knots. Roger, expand Sarata, approved, 053-018. 1-0-7, na escuta para cópia. 1-9-6-7, mais coisa. 3-5, limite para a Vanessa Pro por 3-0-milhas. Entregou a 3-3-5 por 3-0-milhas e 4-4-0. Direita, segue no perfil da saída da ela até 25 milhas após coral. Após coral, conforme rota. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Transponda 5-5-4-2. Sempre autorizado nível 240 para Ilhéu, decolar da 10, mantenha a até 3.000 pés. Pode curva à direita, da El, 25 milhas, coral. Pode a 208 é o controle de saída e 5542 de transponder, eu vou 207. 207, protegimento correto, está pronto para o push back acionamento? Pronto para o push acionamento, 207. 250 graus, 04 nós. Devido à intensidade, está sendo coordenado aproximações para a pista 10, ok? Será informado aí durante a aproximação para Salvador. Eles passaram Não, já está liberado. A princípio, o último tráfego pousou para 28 agora. As próximas operações serão da 10. Ok, mas eu posso prosseguir no perfil normal. México 9536, ground at 0. Niner, Mika 180 degrees. And backtrack via runway until taxi Delta. Leaving runway via Delta taxi. Ok, via Delta, México 9536. Mexicano para 030, descendo o pneu. Terça para o nível 060, vai para ação para sequenciamento, esquerda, vai para ação para final do procedimento LS X-Ray, curva agora a esquerda para o 020. Esquerda 020, descendo para 060. Controle Salvador, muito boa tarde, 3172, essa informação é X-Ray, cruzo 253450. Dan 3172, controle Salvador, sem identificação, deixa ver a chegada Mário para o nível 070. Envia para o 070, confirma se está liberado para fazer a chegada sem problema nenhum para a estrutura funcional. Calidade em seção vertical, o TAN 3172. Então, cumpre a chegada máxima. Portugal Leão, decola da pista 1-0, mantém a proa até 3-10. Após 3-10, voa a curva à direita, Sahel, Leda e Rumi. Aerovia Upper, November 8-7. Transponder 550, controle 1208, voo 996-1996. 1967, cotejamento correto. Agora as instruções para feedback, acionamento de mais 8 minutos. Aguardando 97. Alô, Fred, controle? Escuta. Agora, turma, 118, decimal 95. 118, decimal 95. Alô, papá, Alfa, Tango Serra, voltando? Reporte setor sul, para prosseguir a aproximação para o seu hotel, parte militar. Ele já está na posição, o farol já está bom, o Thiago Alfa. Afirmativa, você tem um 777 taxiando pela pista. Evite sobrevoo da aeronave com o Charlie Oscar. Ok, evitando sobrevoo, está autorizado a aproximação para o hotel, para o Charlie Oscar. Autorizado a aproximar, informando que o 777 vai livrar na Delta, ok? Se tiver condições de prosseguir sobre a pista e após taxiar o hotel, está livre. Não atrasa, eu vou reportar o Charlie Oscar. Sim, Charlie Oscar. Zero, desça para 4 no país, altímetro no 0 no 4. Direita 040, limitado 310, descena 4, 040, satisfeito em abril. Em rota, o 230, está falando, mandando, obrigado. Mas sem restrição na decolagem. Sem restrição, está falando. 89. Prezado, 289, suba até o nível de voo 060. 060, 289. Esse 2000 da Tecnozero. Mantenha 2000 pés, agora esquerda proa 230, limite localizador. Esquerda 230, limite localizador. Azul 4462, reduz a velocidade 2209, desça para 3000 pés. Reduzindo 220, descendo para 3400. 26, right, 121, this morning. Yes sir, right and delta, for Mexico, 926. Tango Zero Tec 90, autorizado a final do procedimento LSX 0 para o localizador, esquerda proa 145, retorno estabilizado. Esquerda 145, autorizado a final, reportar estabilizado. México 9536, good continue by Aquino. Contact you now, 121 is small item, hold position, contact you ground. 219, good day. Azul 4462, direita para o 070, completa a redução 2009. 070, reduzindo 2009, 4400. And holding for number 10, contact number 1895, APL 5380180, good day. Okay, the taxi driver, apron, then India. confirmed by Airburn and then Julian. Affirmative, X-ray India, to holding point runway 10. Airburn, Juliet, holding point runway 10, XR5, XR01 in. Well, good day, I'm Mexico 9536, we are calling short from the option. Mexico 9536, taxi Alpha, turn right then Alpha, hold short for X-ray Juliet. Okay, Alpha, hold to the right and hold short. Before Juliet. Before Juliet, in Mexico 9536. 1-4. Step 2, 1014, Step 2. Passando o Delta, agora a torre 118, decimal 9. 1-8-9-5, Delta 9, obrigado. Quando lá a torre 1895, ajuste na 0-4. Iniciou pelo parte 3, na retaguarda do Airbus, quando lá 1895, 2230, passa a rede. Pois não, qual é o dois brancos que sai do pátio? Firmo. É. Sabe, mantém restrito 040, alfa até você. Dan 3172, deixa para o nível de voo 050. Sim, 070, 3172. Pensa, até o nível de voo 050. Sim, 050, 3172. Taxi India. Roger, taxi via India, XA Alpha XA. Salvador, boa tarde, Sinai 13 no 4, controle Salvador, acima identificação, dessa vez chegada Mário para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 014. Para o 060, chegada Mário, 014 no 4. Atinge e mantém o 040, alfa até no céu. Tenho tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 070 em descida para o nível de voo 050, Airbus 320. Gente do Airbus, está sem visual, alfa até no céu. Tem 3172, está autorizado a final procedimento de LSX no 0, descida para 2020, altímetro no 014, reporte estabilizado. 2000 no 014, estabilizado ILS 317. Estabilizou 4462. Azul 4462, chama agora a torre 118, decimal 9. 2254462, boa. Bom. Torre Salvador. Boa tarde, Azul 4462, final 7 milhas. 462, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando 4462. Okay, to the left, Juliet and gate 11, 1-1. What's up, Azul 4462, pista no zero livre, 250 graus, 079, pouso autorizado. Livre pouso, 4462. Papa Alfa Tango Sierra, direto Lapa, subcolonia de voo 100. Direto Lapa, sobe a 100, Alfa Tango Sierra. Fazendo com aqui, solo, tem uma terra da passada livrando a retaguarda, pode estar autorizado para chegar aqui ao acionamento. E segue no peixe da PUCA, sem ser necessário, manter pro até 3 mil. Ok, autorizado, vai esperar o até na retaguarda, após sair na terra PUCA, sem precisar de 3 mil, 884. Voo no 620, controle Salvador. Sem identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 070, ajuste altímetro no 014. Dois confirmando, pouso autorizado, pista 10, 270, 10 mais. Livre pouso, 4462. Solo voltando? Aeronave 67. Para a equipe de solo, após o 777 do Aeroméxico parquear à sua esquerda, autorizado, pushback e acionamento. A saída será da El, Leda, após Lederume, sem a restrição de manter por até 3 mil. Então, após a aeronave da Aeroméxico partir a nossa toda, autorizado o posicionamento, chama para o táxi, livre da restrição de 3 mil após a decolagem, segue o perfil, voo 967. Na 6314, desça para 3.000 pés, altímetro no 014, livre da restrição vertical em etapa. Na 6314, desça para 3.000 pés, estado no 014, livre da restrição vertical em etapa. O 1620, desça para o nível de voo 050. 0219. 319, 4462, boa. 3172, chama agora a torre 118, decimal 9. 1895-3172. 4462, Libra. 4462, táxi lento via Alfa, reporte 102 bilhete. O portão será o de número 3, porém está ocupado. É isso aí. 4462 via Alfa, reportaram esse bilhete. Escuta a torre? A escuta, final 10. Autorizado pouso, pista 10, 280 graus, 08 nós. Livre pouso 10, Tango 3972. Informe Tango Charlie, controle Salvador. Companheiro. Ativo, vai, coordenar com a equipe de solo, simultânea no 08, no 967. Euro 067, após o companheiro à sua esquerda no 10, inicial pushback, só inicia logo em seguida, coordenando com a equipe de solo. E a saída será da EL, transição coral, sem restrições. Sim, após o aeronave da companhia no 10, puxa também simultâneo, e a saída é da EL, coral. Voo 2017, continua a restrição de invadir de 3 mil? Sem restrições, da EL, pro até 2 mil, 3 mil, conforme carta, após. É conforme a da El Coral. Então tem restrição de 3.000, 017. Line up 310, exit effect 018. Em Lapa, o ponto de modificação das regras e esse já vou visual na rota. Estimado ao 2008 do Rio, já tem o ADMC na rota e qualquer outro canal? O ponto de modificação das regras? 120 milhas fora de Salvador. 120 milhas fora de Salvador. Na M3-1-4 está autorizada a sinal de procedimento LSX-1-0, desapara 2-1-10, altímetro 1-0-1-4, repórter estabilizado. Funcionário 6-3-1-4, autorizado 2-1-10, autorizado LSX-3-1-0, repórter estabilizado. LSX-0-7-3, informa o vento 250 graus com 0-5-9 em fã da terra. Direita 219-3172. X-ray Alpha, X-ray Zironi, request initial climb. Two-eight-zero, moment departure. Roger, clear, level 280, moment departure, check. 280, moment departure, clear line up intercom. 270 degrees, 09 knots. Level takeoff, runway 10, Lambda level 280, moment departure, clear for X-ray. Passarelo 2230 após o 340 iniciar, autorizado a linha em manter pista 10. Cavalagem, a linha mantém na 0230, passarelo.